começando um programa que conta a história da articulação semiárido brasileiro. Asa 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. De 15 anos de vida que combina com rima, trazemos uma mensagem do semiárido que conhecemos através de uma passagem. Mantendo esse tom que é bom, valorizamos o povo otimista através de um cordel que apresenta a conquista. O título dos versos começa assim: ampliando a resistência e, na sequência, fortalecendo a convivência. Estamos apresentando Asa 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Senhoras e senhores do campo e da cidade, nas linhas que traço agora, uma nova realidade. Um povo que faz história mudando a sua sorte. Da dor já não se lamenta e bradam: nós somos forte. Mas nem sempre foi assim. A dor por aqui passou. Desesperança e morte a história registrou. Em uma época vil, escutávamos dizer: a seca é inevitável, no sertão se vai morrer. Isso tudo é natural, não se tem como mudar. Quem quiser sobreviver, vá morar na capital. O povo acreditava, caía nesse mundão. Os sonhos ali ficavam, naquele seco sertão. E assim foi registrado em livros, fotos, canções, um povo desenganado, sofrendo nesses grotões. Mas aqui nesse lugar, histórias que não se lia. Um povo sempre a lutar, resistindo noite e dia. Uma longa caminhada pensando na convivência. Aquela terra rachada também tinha experiência. Na década de 90, grande manifestação. O povo então inventa de fazer revolução. Foi durante a COP3 que a voz se levantou. O povo do semiárido novo sonho ali plantou. A sociedade civil conferência organizou. Por 1 milhão de cisternas, o povo todo gritou. Ninguém combate a seca, era o mote principal, conviver com o semiárido, uma ideia radical. E assim a Asa surge, fazendo organização. A vida no semiárido vira articulação. A realidade vista a partir dessa vivência, a seca, uma verdade, a solução, convivência. O novo ela plantou. Ao olhar para esse lugar, um projeto inovador, fomos lá reivindicar. 1 milhão de cisternas era preciso fazer. Encher com água de chuva, isso era conviver. O povo organizado conquista o P1MC. Toda casa com cisterna, água limpa de beber. Sonho de transformação vindo materializar-se. Uma ideia genial que custou acreditar-se. Se tinha sede de água, mas também de inclusão. Agricultores e agricultoras, sujeitos sabendo ser cidadão. Sem depender de prefeitos, rompendo a exclusão, armazenando água, cada um com seu quinhão. Que a água não seja presa no terreno do patrão, mas colhido pelo povo quando a chuva cai no chão. Seguia-se o preceito, deixado por meu padim, uma cisterna em casa, a convivência é assim. Se tinha fome de tudo, entre elas de saber, enfrentar tantos problemas, ampliar o conviver. A Asa queria água, mas também capacitar. Botou dentro do projeto cursos de GRH. Assim o povo aprendia muito mais do seu lugar. Redescobria belezas e como as valorizar. Que água é um direito, o povo logo entendeu. Fez marcha e caminhada e o programa cresceu. O povo se viu feliz como há tempo não se via. Pois com a cisterna cheia, tinha água todo dia. Com essa pequena ação, os ares daqui mudou. Não tendo que minguar a água, o povo se libertou. Adeus indústria da seca, cabresto de coronel. O povo votando livre, começa a ruir o cartel. E se nos primeiros anos a avaliação se faz, esse trabalho da Asa pra mulher satisfaz. Diminuiu o seu pesar sem a lata na cabeça. Vai buscar lá no quintal água que lhe favoreça. E com o tempo que sobra, a mulher muda o viver, faz a discussão de gênero viva ela no poder. Descentralizar a água vira lema popular. Mais que água para beber, precisa para se plantar. Então surge o P1+2, com água para produção. Novas tecnologias fortalecem a criação. Agora se tem água, da cisterna calçadão. E o quintal todo verde, mesmo em dias de verão. O povo logo aprendeu que era preciso cuidar da nossa mãe natureza e repensar seu plantar. Sem venenos e queimadas, a terra foi manejar, pensando em mais saúde e segurança alimentar. O veneno aqui não entra, o que vale é a tradição. A terra também é vida e tratada com paixão. Com água acumulada, seca vira ficção. Todo o verde espalhado, quanta fartura no chão. E a agroecologia fortalece o conviver. A vida mais integrada, o povo passa a viver. O campo e a cidade têm que se sintonizar, pois para a cidade jantar, precisa o campo plantar. 2014 marca o Ano Internacional da Agricultura Familiar com destaque no jornal. Chama a atenção dos países para um problema global. Combater o agrotóxico é bandeira mundial. Esse ano também marca uma data especial, 15 anos de ASA e seu fazer genial. E se fôssemos contar o tanto que já se fez, além do mudar de vidas, tem dados para mais de mês. São mais de 800 mil de cisternas de bebê. Isso em litros de água é muito, você pode crer. Já chega a 12 milhões em metros cúbicos d'água. Tudo bem distribuído, armazena e não deságua. Servindo para o consumo, temos tanto para contar. Se virar para a produção, limpa a vista o verdejar. Cisterna de produção está em 70 mil. Para as plantas e animais, riquezas para o Brasil. Armazena mais milhões dos mesmos metros de tais, deixando o sertão tão verde, fica bom que é um oás. E se isso ainda é pouco, vem o barreiro trincheiro. Aumenta a produção, é mais água no terreiro. Tem coisa que nem se conta, porque não dá para prever. Bombas e tanques de pedra têm água que não se vê. Barraginha e subterrânea, cada família que diga. A água compartilhada é riqueza sem intriga. Termino assim os meus versos. É grande a satisfação de escrever esse mote sobre a articulação. Seus 15 anos passados, novo lema para dizer. Ampliar a resistência, fortalecer o conviver. Estamos apresentando ASA 15 anos. Ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. A autoria do cordel Ampliando a resistência, fortalecendo a convivência é de Aparecida Amado, conhecida como Cidinha, e Daniela Bento. A apresentação, Daniel Lamir e Leila Freitas. ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Apoio, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social e Fundação Banco do Brasil.